Aquela festa de casamento tinha sido muito linda. Os convidados felizes estão voltando para suas casas. Os padrinhos, as madrinhas, os parentes, os amigos. O casal, por sua vez, muito cansado, porém feliz. Aquele casal, de fato, era apaixonado. Tudo correu a mil maravilhas, melhor impossível. E esse casal também foi viver a sua própria vida. Um ano depois, uma das madrinhas do casamento, a madrinha por parte da noiva, encontrou com a mãe da moça que tinha casado e perguntou: "E aí, minha amiga, como é que vai sua filha e o marido? Como é que eles estão?" E a mãe daquela que casou disse: "Ah, minha filha é muito feliz. Você acredita que no aniversário dela, mês passado, ele deu um anel de brilhantes de 5 quilates? Uau, é mesmo?" "É. E fora isso, deu de presente para ela um casaco de peles, dizendo que eles vão passar umas férias na Europa durante o inverno." "Puxa, é mesmo? E além disso, o meu genro se deu bem nos negócios e comprou uma grande casa, uma mansão, com piscina aquecida e tudo, e a minha filha está muito feliz." "Puxa, que maravilha! Ai, não é só isso não. Como aquela casa é muito grande, o meu genro contratou 5 empregados. A minha filha tem lavadeira, passadeira, copeira, cozinheira e arrumadeira. A minha filha não faz absolutamente nada. Os empregados fazem tudo para ela. Ela está muito feliz. Olha, parabéns, hein? Dê os meus parabéns à sua filha também. Eu espero um dia fazer uma visita. Me dá o endereço." E a mãe da moça que casou, toda feliz, deu o endereço para aquela madrinha. "Ah, vai visitar um dia, eles ficarão felizes." E ela disse: "Tá bom, um dia eu vou." Aí aquela madrinha se despediu da mãe da moça que casou e continuou andando na calçada. Mas olha só que coincidência. Com quem que ela encontra? A mãe do moço que casou e perguntou para ela: "E aí, minha amiga, como é que está o seu filho? Como é que está indo o casamento? Como é que ele está?" Aí aquela mãe respondeu: "Olha, o meu filho se deu bem nos negócios, mas no casamento se deu muito mal. Você acredita que a minha nora, no dia do aniversário dela, exigiu um anel de brilhantes de 5 quilates? E o meu filho deu? Mas é um bobo mesmo, não? E tem mais. Fez ele prometer que passaria um inverno na Europa e até já comprou um casaco de pele. E tem mais, viu? O meu filho devia tomar mais cuidado. Ele ganhou dinheiro, mas ele comprou uma mansão e agora... você sabe como que é a lei, né? Os bens adquiridos durante a união são dos dois. E ela já se tornou dona de uma bela mansão que o meu filho comprou. Metade é dela. Ai, mas o meu filho, coitado, ele está sendo muito infeliz. E como aquela casa é grande, ela fez o meu filho contratar 5 empregadas e a dondoca fica o dia inteiro sem fazer nada." Aí a mulher ouviu tudo isso e pensou: "Meu Deus, duas visões diferentes da mesma coisa. A senhora tem o endereço aí do seu filho? Ah, eu vou te dar. Faça uma visita lá, coitado. Ele está precisando, está muito infeliz." Aí a mulher resolveu ir. Foi lá, naquele endereço para onde eles tinham mudado. De fato, era uma mansão. Tinha um segurança na porta. Ela foi anunciada e veio ali, não é? O mordomo, todo de fraque, bonitão, levá-la para dentro. Aí ela ficou esperando naquela sala enorme e pensando enquanto esperava: como será que eles estão vivendo? Como será que este jovem está se sentindo? E também, a moça, como será que ela está se sentindo? Aí chegou o casal, abraçado, aos beijinhos. Ah, minha querida madrinha, que prazer te ver. Ah, que felicidade, parabéns, que bela casa. Como é que vocês estão? Aí a moça começou falando. Ah, o meu marido, ele não é econômico. Eu falo para ele guardar o dinheiro. Não precisava ter comprado uma casa tão grande. Nós nem temos filhos ainda. Ah, minha querida, mas você é minha princesa. Você merece morar num castelo. E tem mais, olha o anel que ele me deu, olha. Aí a madrinha olhou aquele anel enorme, brilhando. Tá vendo? Ele me deu isso. Para que o desperdício? Devia ter guardado o dinheiro. O anel mais simples daria o mesmo resultado. Ah, meu amor, você merece. Você é a minha rainha. E olha só, eu quero lavar louça, eu quero cozinhar, eu quero lavar roupa, eu quero cuidar dele. Mas ele contratou um monte de empregados aqui, não deixa eu fazer nada. E o marido apaixonadão dizia, oh, minha princesa, eu não quero que você gaste a sua mãozinha lavando roupa ou limpando a casa. A sua mãozinha é só para me fazer cafuné, me fazer carinho, meu amor. E ficaram lá trocando os beijinhos e a madrinha viu que, na verdade, o casal era muito bom e muito apaixonado. Cada pessoa vê a coisa de um jeito. Geralmente, a mãe do rapaz fica enciumada, apreensiva e quase sempre ataca a nora ou fala mal dela ou acha que o filho está sendo maltratado. Não é nada disso, não. Se ele casou com ela, deixe ele ser feliz. Deixe ele viver a vida dele. Ah, mas o meu filho, tenho certeza que está sendo infeliz. Não, é impressão sua, eles se entendem. Lembra quando você casou também? A sua sogra não te atormentava? Pensa bem. Ou você achava que ela te atormentava, não é? A mesma coisa acontece com a mãe da noiva. Ah, aquele meu genro não vale nada. Aquele meu genro não presta. A minha filha fez um péssimo casamento. Coitadinha, tenho tanta pena dela. Que nada. Quem for ali vai ver ela apaixonada, mesmo com os desentendimentos, mesmo com aquelas rusguinhas que acontecem, ela está feliz porque depois eles fazem as pazes e é beijinho pra cá, beijinho pra lá. Então, o sogro, a sogra, seja do noivo ou da noiva, não fique se atormentando, nem achando que a pessoa está sofrendo. Abençoe todo dia aquele relacionamento e deixe que Deus vai se encarregar de fazer com que eles sejam felizes. E se não forem felizes também, a vida dará curso, a vida dará jeito em tudo. Jesus Cristo disse, não vos inquieteis. Basta cada dia o seu próprio mal. Deixe, viva a sua vida, deixe a sua nora viver a sua vida, deixe o seu genro viver a vida com a sua filha e assim por diante, simplesmente interceda e ore por eles e abençoe o tempo todo, porque eu tenho certeza que desta maneira você também será uma pessoa muito feliz.